Saudações biologistas, estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais uma temporada do podcast Biologismo. Começamos hoje a segunda temporada com o episódio número 23. Meu nome é Flávio, sou biólogo e mais uma vez acompanhado dos meus amigos e apresentadores biólogos. E aí galera, então voltamos, né, para a segunda temporada. Se a gente está gravando isso, o mundo não acabou ainda, né? Se bem que nós estamos no 2021, que é o ano que se passa Mad Max, né? Mas tudo bem, então estamos aí para mais uma temporada e a gente vai continuar gravando até o mundo acabar. Cara, isso aí. Eu sou o Ribas e falo das palavras do Aron, as minhas também, cara. Tipo, se Mad Max começar esse ano, a busca pela água vai ser uma beleza. Só que eu fico com as armas, então tamo aí. É, só tá faltando isso. Depois do último episódio que a gente fez uma retrospectiva, falamos de todos os problemas que a gente teve aí, né? Com vírus, com gafanhoto, queimadas, enchente, um monte de coisa. Só tá faltando agora a guerra pela água. O fim da água potável. Nossa, nem brinca, mano. Estados Unidos finalmente vai ter motivo pra entrar aqui. Pois é, então. Mas seguimos vivos, lutando, esperando por uma vacina. E já deixo claro que só tô aqui gravando hoje porque a vacinação ainda não começou, senão eu estaria lá na fila esperando pelo Zé Gotinha. Com certeza. Essa vacina sim, né? Não outro tipo também. E eu fiquei sabendo aí, o Ribas acabou de contar pra gente que, como grupo de risco vai ser vacinado primeiro, né? Eu vou comprar uma Maré Turbo. Porque mais arriscado que ter uma Maré Turbo, bicho, não existe. O Clarão tá comentando, é uma notícia óbvia que fake, falando do Instituto Butantan, falando: boa notícia, a vacina do Butantan contra o Covid será aplicada no primeiro nos grupos de risco. Agiotas, bicheiros e girls, góticas e proprietários de Maré Turbo. Vacinar os velhos primeiro, mano. Dono de Maré Turbo tem muito mais risco, velho. Pode explodir a qualquer momento, velho. Nossa. Pois é, então, se você tava com saudade dessas piadinhas, tamo de volta aí, né? Não sei se alguém sente saudade dessas piadinhas, mas enfim, né? E se você não tava com saudade, mano, eu sinto muito, que agora o meu repertório de piada vai estar gigantesco com essa temporada. Segunda temporada, depois de um ano conturbado, que a gente começou ano retrasado, né? Mas contou esse ano passado, que foi bem louco. A gente conseguiu gravar em várias situações e com vários convidados bem legais, na verdade, bem diversos. Só queria agradecer também essa primeira temporada, porque o pessoal foi muito fera. Pessoal, nesse ponto do episódio, nós infelizmente tivemos um problema e perdemos um trecho do áudio original. Mas como era uma mensagem de grande importância para nós, resolvemos refazê-la usando outros meios. Portanto, você vai notar uma diferença aí no áudio durante essa mensagem, mas o áudio original retorna em seguida. Valeu! Bom, ano novo, vida nova, né? A maioria das pessoas aproveita para traçar novos planos, novas metas, e com a gente não é diferente, né? Nós tínhamos alguns planos para esse ano, mas o que não estava nos nossos planos era ficar com a equipe menor e, como você já deve ter notado, infelizmente foi isso que aconteceu. A partir desse episódio, a Susan não faz mais parte da equipe da Biologismo. É uma pena muito grande, mas ela não pôde continuar com a gente em 2021. E eu aproveito esse momento para agradecer publicamente por todo o companheirismo da Susan com a gente, toda a enorme contribuição com as nossas redes sociais, com o podcast, compartilhando um pouco do conhecimento dela com a gente e com os nossos seguidores, né? E principalmente agradeço pela amizade. Então, a partir de agora, segundo ela mesma, né, ela volta a ser nossa super fã. Então, valeu, Susan. Muito obrigado de coração. E as portas da Biologismo estarão sempre abertas para você. É isso aí. Antes que vocês perguntem, a Susan tá bem, tá? Ela não morreu, não sofreu acidente, não tá doente, não tá nada, tá? Foi só uns problemas mesmo que não deu para ela continuar aqui com a gente. Mas igual o Flávio falou, a gente agradece a amizade, agradece todo o conhecimento que ela passou. E sempre que precisar, nós estamos aí, né? É isso aí. Desde que a Susan entrou, ela ajudou muito nas redes sociais, chamou muitos seguidores novos, né? Abriu bastante as portas da Biologismo para vários grupos diferentes, né, de ciência, de biologia, de educação também. E ela foi uma adenda muito grande, né, em relação a tanto ao podcast quanto também interação com os seguidores e os tipos de postagem, né? E também uma grande amiga nossa também, né? E isso ajuda muito. É, a gente deseja muito que ela vá para novas empreitadas, tenha muito sucesso com todas as empreitadas que ela for fazer. E que a gente está sempre próximo, né? Mesmo assim, 2021, ficamos nós três por enquanto. Bom, então, galera, antes de ir para o nosso tema principal, quero convidar vocês que nos ouvem, mas porventura ainda não curtem as nossas redes sociais, que tem no Facebook, no Instagram, facebook.com/biologismo, Instagram é @biologismo também. E aproveitando a deixa, convido para vocês ficarem de olho nas nossas publicações, nos nossos stories, principalmente do Instagram, que a gente está planejando aí algumas lives sobre vacina, né? Sobre a vacina do coronavírus, sobre as vacinas. E a gente está planejando essas lives. A ideia é fazer com uma frequência aí, pelo menos, não sei, umas 3, 4 seguidas aí, em semanas seguidas. Vamos ver como é que vai se desenvolver isso. E são lives com convidados especialistas aí da área, pessoal que manja bastante do assunto, então dá pra confiar e serão bate-papos bem bacanas. Só ficar de olho lá na nossa rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a gente vai divulgar por lá. É isso aí, são especialistas, né? Eu sou o tio formado na WhatsApp Universidade, viu? Isso aí. É WhatsApp Universidade. É formado na Universidade do Zuckerberg. Cara, se fosse ele tomando conta disso, seria até melhorzinho, mas não é, né? Então aí, e fazendo igual a gente fez no ano passado, vamos botar uma meta. Eu tinha botado uma meta meio grandinha assim de curtida e até passou, né? Isso. Agora a gente tá com 75 mil curtidos, ó, a meta até o fim desse ano é 100 mil, é pouca coisa, hein? Ah, pouca essa coisa. Dá, hein? Essa dá, ó, botei, chutei baixa aí, só pra chegar no 100, né, os 3 dígitos, que a vida começa nos 3 dígitos, né? É. Então, chegou nos 100 quilos, né, começa a vida, chegou nos 100 mil curtidos, aí começa a vida também. Vamos fazer um bolão, então, aí. Vamos pegar o bolão. O Arão falou 100k. É, eu espero 100k. Eu vou chutar um 110. A meta é 100 mil, mas eu vou chutar um 110. Tá, eu vou colocar 120, então. É, eu ia falar por aí também, mas eu vou ser mais otimista, então. 130 mil, velho. Boa. Aí no fim do ano, no último episódio, a gente vê aí. A gente bota esse áudio de novo aí no último episódio do ano e vê quem que chegou mais perto aí. Bom, já que é pra fazer bolão, vou fazer bolão no Instagram também. A gente tá com 12.2 mil seguidores. E a ideia é a gente chegar mais ou menos a quanto? 20 mil? É, Instagram fica boicotando muita coisa, né, velho? Dependendo do que você escreve, os caras te dão uma tesourada monstra, né? Então vamos botar uns 20 mil, né? Porque o Instagram é mais difícil, dependendo do que você coloca, né? É difícil de divulgar, né? É, mas tá indo bem até, viu, cara? O crescimento lá tá bem legal ultimamente. Tá crescendo bem, né? Depois dos 3 mil, mais ou menos, ele começou a crescer exponencialmente, isso é bom. Você só não pode escrever a palavra TikTok no Instagram, senão eles te tesouram. Ah, é? Não sabia disso aí, não. Tem uma galera que fala, tipo, se tem o TikTok como é o concorrente, os caras tesouram alcance, mano. Caramba, até eu mesmo que eu não entrei. Beleza, então. O que o Ribas falou o quê? 20 mil? Vocês falaram 20 mil? É, eu acho que... 20 mil? Acho que, sei lá, uns 30 aí, talvez, hein? Mas, sei lá, talvez esteja sendo otimista também quanto a isso. Demorou. Mas vamos ver, no fim do ano a gente volta e faz essa retrospectiva e ver quem chegou mais perto aí. Só tem uma coisa, mano. Se chegar nos 20 mil, a gente vai virar blogueira. É? No mínimo, né? Vamos. Então, tema desse episódio, a mãozinha para o meio ambiente, o que fazer para ajudar o meio ambiente. A gente separou vários tópicos aí, várias pequenas ações e algumas ações um pouco maiores, assim, de como podemos ajudar o meio ambiente, né? É o que a gente tava comentando, que a gente tava conversando entre nós e, o que nós vamos fazer pro primeiro episódio, né? Aí começou a ter uma ideia de, pô, vamos falar umas dicas, umas coisas que a gente pode fazer, visão ambiental de algumas coisas, do cotidiano e tal. E aí a gente foi trocando uma ideia do que podemos fazer, né? Tanto, sei lá, sabe, aquelas coisas bem basiconas, assim, bem bobinhas que a gente ensina na escola, com educação ambiental e tal, até umas responsabilidades, tipo, ambientais da população, corporativa e tal, que seria umas coisas mais legais. É, inclusive, como conversar com seus familiares também. Não é uma coisa muito simples. Uhum. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né? Eu acho que dá pra gente começar falando dos famosos 3 R's, né? Que depois virou 5 e agora o Ribas falou que são 7 R's. Então tem R pra todo mundo aí. Mas são várias ações aí que a gente pode ir mitigando, né, os impactos do meio ambiente. Os três iniciais lá eram reduzir, reciclar e reutilizar, né? Depois veio repensar, recusar, é isso? É, esse é dos 7 R's, mas eu sei que tem um desses dos 7 que eu peguei aqui que tem remanufaturar também, né? Seria uma remanufaturar. Ideia do... É o reaproveitar, só que de uma forma que você vai incluir um pouquinho naquele produto e aumentar a vida dele, né? Vida útil. Certo. Tipo um pneu que você remanufatura, né? Não é uma coisa mais segura do mundo. Esse não pode, bicho. Eu sei, não. Eu digo assim, esse não é uma coisa mais segura do mundo, mas existem algumas maquinárias ou algumas coisas que você pode dar um tapinha que tá tudo bem pra ele continuar funcionando. Usa cartucho de impressora remanufaturada, sucesso. Isso daí é tipo de isso. Boa. Eu fazia direto aqui em casa, mano. Eu comprava a tinta, metia na seringa e enfiava lá dentro, mano. Eu mesmo fazia. Bons tempos, cara. É o líquido mais caro do mundo, sabia? A tinta de impressora. É mesmo? É, mano. Se você for fazer a conta do quanto custa o litro, porque ali naquele cartuchinho é tipo 3 ml. Aí o negócio custa 90, 120 reais. Custava, né? Também tem a questão da camiseta, de calçado, bolsa, né? Que é feita a partir de garrafa PET e tal, né? Uhum. De reaproveitar e tal. Então tem muitos produtos. Tem a questão da reutilização artesanal e também industrial mesmo, né? É, sim. E eu posso dizer até que tem uma que tem a ver assim, que não é nenhuma reutilização. Você tá simplesmente... É, uma coisa que no Brasil tem muito e nem sempre tem lá pra fora, que é o que a gente reutiliza, doa, vende usado ou até mesmo conserta, né? Tipo um móvel, um computador, alguma coisa a gente conserta, ou até mesmo uma roupa que a gente tem os bazares da vida, né? E brechó e tal. Isso é uma coisa que não é todo o país que tem, e a gente faz muito bem isso até, sabe? De aproveitar bastante e tal. Só lembrando que a gente faz isso, né? Não que, claro, que é legal, isso é muito bom, brasileiro, mas a galera faz isso não é porque ela é boazinha, não, mano. A galera faz isso porque as coisas aqui são cara pra... Lá fora a galera, tipo, joga tudo fora porque, quebrou uma impressora. Beleza, vou jogar fora. O que eu vou arrumar se eu posso comprar uma nova por 20 dinheiros aqui no Walmart, tá ligado? Tipo isso. Então, é por isso, assim, não que, o cara lá falando mal que aqui a gente só faz isso. Mas é, que você não tá fazendo porque você é gente boa, mas você tá contribuindo, então continue assim, tá ligado? Mas é bem isso, né, mano? Tipo, se eu for pensar o quanto a gente paga por carro aqui. Por isso que os caras ficam 20 anos com um carro todo zoado, estourado, porque comprar um novo é suicídio. E também, no Japão, eu lembro que uns anos atrás, eu acho que isso faz mais tempo, né? Hoje melhorou bastante a situação lá, nesse ponto. No Japão, os caras compram guarda-chuva e usam um dia só e jogam lá. Tem guarda-chuva em máquina, velho. Mas para eletrônico, teve um colega meu que ele foi lá no... Ele foi trabalhar no Japão, morar lá, né, um tempo, e ele foi no lixão, velho. No lixão, pegou uma televisão de plasma, na época que tinha as plasmas e tal, um puta computador bom, sabe, um monte de coisa da hora, assim, ele ele mobiliou a casa dele inteira, pagando barato e com coisa de tecnologia melhor que aqui. Então, tipo, é o valor que a galera dá às coisas, né? Pois é. É, então, e aí não é à toa que esses países são mega produtores de lixo eletrônico, de tudo quanto é lixo aí, né? E isso aí é terrível, né, cara, pro meio ambiente, porque, joga fora, mas é aquela história, não existe fora, né? Tá tudo dentro do planeta, né? Mesmo que você for incinerar o negócio. Então, por isso que é importante esses R's aí de reduzir, reciclar e reutilizar, né? Embora, assim, o reciclar em si, ele é uma coisa importante, a reciclagem é uma coisa importante, mas, infelizmente, ela não é muito explorada, né? Porque todo lixo produzido no Brasil é... 30% tem potencial de ser reciclado, né? Mas somente 3%, de fato, passa por esse processo, né, que é reciclado. Então, 97% vai para o lixão, vai parar nas matas, nos rios, nos oceanos, né, ou é incinerado, né? Então, por isso que é tão interessante essas ideias de reduzir, inclusive para a gente desestimular, né, o consumismo desenfreado aí, e reutilizar. Tem muita coisa que dá para fazer aí com garrafa PET, por exemplo, né? A gente usa esse exemplo da garrafa PET porque é um dos lixos mais comuns aí e é uma das coisas mais... que tem mais coisas para ser feita, né, com ela, né? Tem milhares de coisas que dá para fazer com uma garrafa PET, né? Com certeza. aproveitar esse plástico várias vezes, né? É que a galera, assim, quando você fala reciclagem, né, mano? Ah, fazer um bagulho de garrafa pet, o cara já imagina que você só vai cortar a garrafa, tá ligado? E usar um bagulho assim, né? Alguma coisa. Tipo, não é isso, né, mano? Você consegue fazer um tecido mesmo com o bagulho, né? Os caras já acham que você vai cortar a garrafa, usar igual os caras do Largados e Pelados, tá ligado? Como conta. Vai usar a garrafa como amassada, né? Chinela, tanguinha. Né? E pra quem tem dúvida, então. Eu trabalho, né, com produto personalizado e tudo mais. E, tipo, eu trabalho com essa camiseta de garrafa pet. Não tô fazendo propaganda, não. Só tô comentando o que acontece. E, tipo, mano, tem um toque bem parecido com o do algodão, sabe? Quando você coloca na camiseta, assim, no corpo. Ele é bem leve, ele não é duro, nem nada assim. Então, realmente, não é porque é feito de garrafa pet que o negócio aí vai ser estranho no corpo, sim, né? Então, você consegue aproveitar bastante coisa. É uma coisa que o Flávio falou que é importante, né, cara? Tipo, só 3% é reciclado. E se a gente for ver a porcentagem toda de tipos, né, tipo plástico, vidro, metal e etc. O metal das latinhas de alumínio são bem recicladas, porque tem os tiozinhos que coleta e tudo mais, e o alumínio é mais fácil. Você vai lá, derrete e faz outro. Agora, plástico é 0,0 tantos por cento, é ridículo o quanto que é reciclado de plástico. O resto vai tudo pro oceano e vira microplástico, plâncton come e tal, e aí volta pro ciclo pra gente comer. E vidro, acho que o grande problema do vidro é ele quebrar, né? Porque ele é 100% reciclado, mas é o transporte dele que é um pouco mais complicado. É, exatamente. Sim. Esse lance do microplástico, existem vários estudos aí mostrando que já foi encontrado até na placenta de uma mulher, né? Então, assim, às vezes você joga o plástico ali, acha que não tem problema, joga na rua, ele vai parar no rio, do rio vai pro oceano, aí lá ele começa a degradar. Não é que o peixe vai ver uma garrafa e vai comer, né? É que ele começa a degradar, ele fica realmente em microplásticos, né? Micropartículas, né? E ali o plâncton acaba consumindo, vem um outro peixe, consome o plâncton, e quando a gente vai comer esse peixe, a gente também está consumindo esse microplástico, né? Fora os estudos que dentro de 50 anos, não sei se é dentro de 50 anos ou até 2050, que acho que é dentro de 50 anos. É 2050? 2050, mano. O negócio da água e tal é 2050. Que terá mais plástico nos oceanos do que peixes, né? Se eu não me engano, é 2030, viu, mano? 30? É, porque se a gente continuar nesse ritmo, é 2030, se eu não me engano. Bom, de qualquer forma, a gente procura a matéria e deixa na descrição aí pra quem tiver interessado em saber mais sobre esse assunto, ler. Inclusive, se for 2030, vem meteoro, né? Porque, pelo amor de Deus, né? São 9 anos só, né? Sem contar que, tipo, 2030 acaba as ODSs, né? É o prazo pros objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, tipo, a gente tem que até 2030 tá melhorzinho nessa situação. Não só essa, como todas as outras, né? São vários objetivos ambientais, sociais, etc. Mas uma coisa que eu posso colocar como adendo, né? Além do artigo que a gente for colocar. Tem um documentário que chama Triste Oceano, né? Seria Blue em inglês. Cara, eles falam de muita coisa, né? Mas basicamente é o uso que a gente tem dos oceanos, dos animais, das plantas, etc. Mas também essa questão do plástico. E mostra, velho. Mostra o planctonzinho ali, naquela coisa meio do microscópio, sabe? Olhando assim. Mostra o planctonzinho cheio de bolinha, assim, dentro dele. Mas muito cheio. E você fala, cara, o plâncton é a base da cadeia alimentar de tudo, basicamente. E o negócio tá cheio de plástico. Imagine a gente, ou os outros. Exato. É, pois é, exatamente. E o plástico é um dos grandes vilões aí, né, do meio ambiente, né, cara? E, infelizmente, uma boa parte desse plástico também que vai parar nos oceanos, ou mesmo nos lixões aí e tal, são materiais que são usados por pouquíssimo tempo, né, que são chamados plásticos de uso rápido, né? Que, por exemplo, aquele copinho da água que a gente toma um cafezinho, ou toma uma água mesmo e tal, ele leva um tempão para ser produzido, para chegar até você, e você não fica nem um minuto com ele na mão, né? Você não utiliza ele nem por um minuto. Tem um dado que a gente pegou na internet também que diz que 35% de todo o plástico produzido no mundo é descartado em menos de 20 minutos. Sim. Sabe aquela quando você toma um cafezinho? Tem primeiro o copinho de plástico, aquele pequenininho que você também amassa e joga. E tem aquela colherinha, espatulazinha que você... Mano, você podia pegar uma colherinha e colocar na água, sabe? Uma colherinha de metal. Você põe na água, não tem problema nenhum e boa. Mas não, você tem que usar um negocinho de plástico pra mexer durante 3 milésimos de segundo. Joga fora. É terrível, cara. São soluções que foram criadas aí pra... suprir a correria do ser humano, né? Que não tem tempo de lavar uma colher ou um copinho, enfim, né? E que tudo coisa que não foi pensada a longo prazo, né? Ou que também não foi levado em consideração o meio ambiente. Né? No fim, é quem sofre, mas a gente também, como a gente sempre diz, já desde os primeiros episódios, nós também fazemos parte do meio ambiente. Não adianta achar que a gente, porque Ser humano. descobriu manipular o fogo e, né, e criamos a língua e tudo mais aí, que a gente está fora, a gente faz parte do meio ambiente. Então tem que cuidar, porque é só isso que a gente tem mesmo. Bom, mas voltando ao assunto lá da reciclagem, uma coisa que eu ouço falar há muito tempo, acho que desde antes de entrar na faculdade, uma época aí que começou a história da reciclagem, da conservação, né, dessa moda verde aí entrar em evidência, um monte de produto você vê lá o símbolozinho do reciclável, né? Ah, essa embalagem é reciclável, essa embalagem dá para você reciclar e tal, reaproveitar. Mas nos grandes mercados é difícil você ver o produto cuja embalagem é reciclada, né? Sim. É, reciclável todos são, mas quantos são de fato reciclados, né? Seria interessante a gente, nos grandes mercados, por exemplo, ter uma seção aqui, pô, todos essas embalagens aqui, esses recipientes são produtos reciclados e tal, né? É claro que tem todo um mercado, né, dedicado a isso e tal. Mas ainda está longe do ideal, né? Essa porcentagem que a gente viu aí de só 3% do nosso lixo ser reciclado é meio assustador, assim, pensando na quantidade de plástico que a gente produz, né? Tá certo que coisa reciclada, tipo caderno, tudo bagulho, normalmente é duas vezes mais caro que um negócio que não é reciclado, né? Aí você acha que o cara vai comprar o negócio, né? Não vai. Tá certo que eu entendo, né? Que, tipo, Esse é um ah, problema, né? se todo mundo começar a comprar e o preço diminui, ok, mano, mas, tipo, não vai começar a comprar porque, tipo, você tá falando da galera geral. Você acha que o cara lá que tá se matando para ganhar o salário dele, para comprar as coisas para o filho, para a escola, tal. Você acha que o cara vai querer pagar R$ 30 no caderno que é reciclado, sendo que ele pode pagar cinquão no outro, tá ligado? É, O cara não vai exato. pagar. Eu Aí, concordo com você. se você aumentar o consumo, vai diminuir o preço, mas, mano, não vai aumentar o consumo se continuar com esse preço, tá ligado? Não. É, infelizmente, por enquanto ele é inacessível, né? Tem a questão da escova de dente, né? Que é feita de bambu lá e tal, de madeira, não sei o quê. Mas como Mas ela é evidência de bombom muito é caro, 50 né? pau, velho. É, e a maioria é pra galera só fazer bonitinho no Instagram, falando, olha aqui, eu uso essa escova. Tipo, Exatamente. não tem um mercado bruto, assim, fazendo uma produção para substituir o mercado mesmo. É um público totalmente restrito e é Não, mas você feito falou para aquele tudo, público. cara. Você falou tudo. É só pra galera pagar de sustentável no Instagram, no Twitter, mas na real é tudo hipocrisia, né, velho? Quanto Então, dessa por galera isso aí que tudo. põe uma composteira em casa real, assim, e É. usa composteira? Ah, Não usa, não. mano. É Por isso tudo, né? Essa questão do reciclado, de se reciclar tão pouco e do que é reciclado não ser acessível para a maioria da população, que é interessante a gente bater nessas teclas da redução e da reutilização, né? Tipo assim, você realmente precisa desse produto? Tudo bem, às vezes você, né, fala, não, eu quero porque eu trabalhei, eu tô cansado, não sei o quê, né? Eu tenho direito, e aí beleza, a pessoa quer comprar aquilo para se satisfazer. Todo mundo tem direito, né, de ter um prazer e tal. Mas também, se você vai comprar um negócio para deixar ele largado, ele jogado, ou se você jogar fora daqui a pouquinho, acho que seria interessante a gente repensar nisso, né? Até para economizar um dinheiro, né? Gastar com o que realmente importa, né? O absurdo, por exemplo, chega num ponto da galera falar de embalagem, né? E você fala, mano, beleza. Tipo, algumas coisas precisam de embalagem, né? Comida, tal, pra, sei lá, proteger um pouco de micro-organismo e tal. Aí os caras vão lá, descascam uma banana e põem ela Nossa. cortadinha dentro de uma bandejinha de De isopor e um isopor. plástico filme em cima. Você fala, mano, a banana já se protege sozinha, O bagulho entendeu? demorou milhões de anos para ter um envoltório natural, né, velho? É, você vai fazer o que com essa embalagem? Jogar fora, mano. Para tirar o bagulho e botar outro, né, velho? Sem contar que se você quiser usar a casca de banana para cozinhar, fazer alguma outra coisa, ou até mesmo adubo no seu jardim, por que Sim, não, é. entendeu? Agora, não, os caras põem o plástico lá e isopor. Ah, Mas isso é eu o ia falar. cúmulo do absurdo. O isopor é outro vilão também. Não recicla. Até tem isopor reciclável. Tipo, esses isopor de coisinha, ele é reciclável. Só que o problema é quem recicla isso. Tipo, exato. Quais empresas, né? É bem reduzido, assim. E, cara, não, falando... É por quilo, né? Beleza, mas quantos desses você precisa pra dar um quilo, velho? Tá. Você vai lotar pra carrocinha lá e não deu meio quilo, né, velho? A própria Tetra Pak, mano, de, né, que são três materiais ali, é muito difícil você soltar um material do outro, conseguir reciclar legal e tal. Não tô nem falando de composto eletrônico e tal, que é quase impossível de você conseguir reciclar um negócio desse tipo, separando, né, bonitinho. Mas a Tetra Pak tem, sei lá, aqui na região tem... dois lugares, sabe, que trabalham com isso, e ainda com reutilização, não é nem reciclagem. Sim. Então é complicado, assim, fazer telha e tal. Uhum. Falando localmente, o próprio vidro mesmo é um produto meio difícil de você encontrar quem recolhe para reciclagem. Aqui no meu condomínio tem um pessoal que faz a coleta seletiva lá e tal. Eles não pegam, cara, não pegam vidro não. Acaba indo tudo pro lixo mesmo, pro lixão. E no nosso trabalho lá, a gente precisou descartar um monte de vidro numa época aí, porque eram vidros velhos e tal, né, uma coleção lá. E a gente comprou vidros novos, porque não tinha mais como utilizar aqueles antigos. E esses antigos foi muito difícil de conseguir alguém que fizesse a coleta, embora seja um material mais fácil, né, de utilizar, de reciclar e tal. Mesmo aqui em São Carlos, que é uma cidade com 200 mil habitantes, foi difícil de encontrar, cara. Ficou um tempão, cara, um tempão, foi difícil de achar. E ainda fazendo mais um comentário sobre essa questão do vidro, tem aquelas garrafas de cerveja, né, que a gente, desde moleque, né, via nos bares e tal, que naquela época tinha muito Guaraná, tá, usado nessas garrafas, né, hoje em dia não tem mais, mas as garrafas eram todas, as cervejas eram todas retornáveis, né. Hoje em dia você vê um monte de marca que você não precisa levar o casco mais, né. Sim, os vidros que não são recicláveis, porque aquele da Heineken, por exemplo... Ele é um vidro que você não recicla, ele é meio mastigado, assim, é meio estranho. Então você não consegue reciclar ele. Não, mas até as outras agora, mano, a galera não tá cobrando mais. Até aquelas que é uma garrafa âmbar mesmo, tá certo? É, então. Exato, você vê vários, você vai no mercado, tipo, não precisa trazer o vasilhame e tal. Isso é péssimo, né, cara? Porque vai só gerando mais resíduo, né? É, e pra quem não sabe, tipo, as empresas, a maioria delas, especialmente que tem assim, muita embalagem, muitas coisas assim, elas têm uma obrigação de fazer logística reversa. Elas têm a obrigação de ir buscar essas embalagens, essas coisas, não vou dizer na sua casa, mas que se você disponibilizar para elas pegarem realmente e reutilizarem no negócio. Mas me responde quais empresas fazem isso. São raríssimas. É. Tem uma ou outra tecnologia, alguma coisa que faz, mas o resto não faz, não. É, outro negócio que eu ia falar também é de canudo, né, velho? Até entendo que tem gente que fala, não, tem pessoas que precisam de canudo, tem que sugar, não consegue beber. Eu entendo usar o bagulho, tá ligado? Agora o nego vai querer como comprar esse negócio canudo de inox só pra olha só, apagar de hipster, olha, eu estou usando um canudo de nada. Vai se ferrar também, né, mano? Ah, e outra coisa... Você vai ver... Esses canudos de inox, você vai comprar o canudo vem onde? Vem no plástico. É, eu fico pensando uma coisa, esses canudos, essas coisas também é outra coisa de modinha, né? Porque, primeiro, você vai usar canudo pra quê, velho? Eu só tenho uma utilização de canudo que eu vejo assim, e mesmo assim é meio inútil, que você pode tomar com colher, qualquer coisa. Mano, é milkshake. Tirando isso, só quem tem problema pra sugar, porque o resto... Milkshake é aquele açaí grossão lá, que se você for beber, você vai manchar o bigode de roxo. Mas, tipo... Esse negócio de canudo, mano, é um exemplo bem besta, porque é uma coisa bem pequena e... Ah, o canudo é o problema do ambiental do mundo. Claro que não. Mas mesmo assim, embalagens também que você tem que cortar, por exemplo, aquela embalagem de plástico que tinha, de cerveja, lembra? Que era um monte de auréola, assim, e quando caía no mar, os bichos ficavam tudo presos naquilo lá e tal. Ah, tipo, é verdade. Esse tipo de... Aquilo nos Estados Unidos tem muito ainda, né? Tem. Que vem a... É o six-pack, né, que eles falam. Sem contar uma coisa, eu acho que a coisa de responsabilidade, na verdade, a maior responsabilidade são das empresas, porque começa tudo com design de embalagem, tanto pelo produto utilizado, né, tipo, pelo material que você vai utilizar para embalagem, quanto também o formato, pensar no descarte dele e tal. E a maioria das empresas não faz isso, sabe? Você pode ver, né, mano? Tipo assim, você vai fazer o packzinho lá para o fardinho de breja, né? Uhum. Faz de papelão, né? Melhor do que você fazer de plástico, né? E, tipo, será que papelão é tão mais caro para fazer, velho? Porque se você for ver, as únicas cervejas que fazem o fardinho de papelão é a a Heineken, Bud, essa as Embas, mais cara, cerveja de R$1 é plástico. Plástico sai mais barato que o papelão, né, mano? Nesse caso, é questão de armazenagem. Papelão você precisa tirar, tipo, ficar livre de umidade, essas coisas. Plástico, mano, você pode tacar a água lá, chover em cima, que não tem problema. Mas não tô defendendo o plástico. Mas se você fizer uma embalagem que ela é reutilizável depois daquele primeiro uso, né? Que seria uma embalagem para uma cerveja, alguma coisa, e ele virasse outra coisa, que existem várias empresas que fazem, tipo, uma embalagem que você pega a embalagem e depois ela vira um porta-copo, ela vira uma caixa, alguma coisa, qualquer coisa, entendeu? Não, sim, mas tipo, não é nem a questão disso daí, mano. Tô falando, tipo, você consegue, você interpreta que o plástico em si, que é um negócio mais difícil de fazer, entre aspas, consegue ser mais barato que o papelão, que, tipo, papel é fácil de fazer, se for ver, né, mano? Não sofre tanto, né, do que um plástico. Um plástico é muito mais... Vai, posso estar falando merda, mas é um negócio que vai muito mais química pra você fazer do que um papel, né, mano? Ah, mas é foda, mano. Papelão, a indústria de papelão, ela é muito... Existe, primeiro, ela é bem poluente, muito poluente, tanto... Mesmo com filtro e tal, é bem complicado. Será, é bem impactante, mano. Não, mais porque... que o plástico não é. Mas, assim, a quantidade que ele tem que usar de água e de outras coisas pra fazer um volume de papelão é um pouco menor até que do plástico, se eu não me engano. Mesmo assim, o plástico tem um problema. O lobby do petróleo é muito grande. Sim, é aí que tá o problema. É, então, porque você vai ver, é a coisa mais cara que você vê que é feito com papelão. Os caras, beleza, né? Ai, porque somos mais sustentáveis. Não, mano, é porque fica mais chique você ter um fardinho de papelão, tá ligado? Não, exatamente. Isso, né, porque... que a gente fala de bioplástico, né, mano? Tipo, bioplástico ainda tá numa corrida, assim, um pouco lenta, né? Porque a galera descobriu há pouco tempo atrás alguns tipos de bioplástico e tá fazendo várias embalagens e materiais, e bons, materiais bons. Tem casa construída com bioplástico, sabe? O grande problema é que, se você for pensar, assim, em toda essa situação, ainda o negócio é bem desmerecido, sabe? Que você vai fazer um bioplástico, ah, beleza. E o que você vai fazer com ele depois? Você pode descartar ele, de certa forma. A maioria dos bioplásticos, ele, em poucos meses, ele já degradou. Mas, e aí? Quem prefere isso? Segundo, você pega... Eu vou dar um exemplo bem besta, mas que vale a pena. Sabe aquela... Pode ser de qualquer marca. Aquelas cápsulas de café? Sim. Cara, aquela cápsula de café é plástico e metal, certo? São duas coisas bem complicadas. Você tá falando de petróleo e mineração. Por uma coisa ridícula que você vai também... Que nem o Flávio falou. Vai usar uma vez e descartar. Cara, existe bioplástico, ou até mesmo uma forma de fazer aquela cápsula com a própria borra do café, mano. Você faz aquilo com o café que você produz para colocar dentro da cápsulazinha. Por que não? Sim. Aí você fala, ah, mas é inviável, sei lá o quê. Não é, tem uma empresa que inclusive é brasileira, que faz essas cápsulas de coisa de café. E elas são iguais ou melhores, e mais baratas, inclusive, a produção delas, para fazer esse negócio de café. Aí você fala, mas estranho, não é? Ele é mais barato, ele é totalmente, né, reciclado, na verdade biodegradável, porque é café com café, e ainda você pode tacar no jardim, mano. Tipo, é um ótimo adubo. Por que, que a galera continua usando plástico? É, rola muita resistência, né, cara, contra essas coisas novas, assim, essas soluções que a galera dá, soluções sustentáveis, né? É aquilo, se aparece alguém com a bandeira do meio ambiente, o pessoal já para de ouvir quando percebe o contexto da história, né? Ah, lá vem o eco chato lá, encher o saco aqui. Mas, na verdade, às vezes você tá dando uma solução que é mais lucrativa, inclusive, pro cara, né? Melhor para todo mundo, mas tem essa resistência, né? Exatamente. Eu vou mandar a notícia da cápsula de café pra galera não falar que eu tô mentindo aqui também. Mas que é muito legal, inclusive. É, não, isso aí é... A gente já viu alguma coisa a respeito já, e não é mentira, não. Enfim, quem dera fosse, né? E o legal é que é brasileiro o negócio, né? Pô, é uma empresa brasileira que resolveu fazer diferente. Legal. É, o que eu falei que não é quem dera que fosse mentira é que a cápsula é usada uma vez e jogada fora, poluindo o meio ambiente e tal. Não, não da solução da empresa brasileira. Sim, sim. Que fique claro. É, tipo, é engraçado, né? Eles inventaram uma forma a mais de gerar lixo. Porque, cara, você pega um café, ele vem numa embalagem com, sei lá, meio quilo de café, certo? E aí, aquele quilo de café você usa várias vezes, mano. É o café puro ali, e a embalagem até que não é ruim de você reutilizar depois e tal. Ela é meio metálica, mas tudo bem. É uma embalagem para um meio quilo de café. Agora, essas cápsulazinhas são várias embalagens para pouquíssima coisa. Ela é mais cara, certo? Eles criaram todo um mercado em cima de uma maquininha que fazia isso, fazia aquilo, só para vender mais plástico, se você for ver. Você vende mais material, mais coisa. Então, e era uma máquina com um modelinho novo, bonito, né? Moderno, prático, exato, prático. Então, chamou muito a atenção da galera, né? Na época que foi lançado e tal, né? Era chique pra caramba, ainda é, né? É um mercado que foi criado. É isso que a gente tá falando, gente. Tá ouvindo a gente, né? Não é que a gente tá metendo pau nas empresas ou nas pessoas que compram isso. Apesar de a gente estar um pouquinho. Mas é a questão de você pensar, repensar que criaram todo um mercado que não precisava existir, porque essa tecnologia ela não é inovadora nem nada. Ela até regride um pouco a nossa ideia de sustentabilidade. Ela criou um mercado inteiro só para vender capsulazinha de plástico, entendeu? Porque não é de café, a gente está comprando cápsula de plástico ali com aquele valor. E é ridículo, simplesmente. A gente falando isso, você deve imaginar que a gente fala, nossa, só os caras lá vivem do mato, vivem da plantação dele. Não é, mano. Pelo contrário, não. Tá ligado? Eu não sou nenhum exemplo, a gente tá falando isso, mas eu não sou nenhum exemplo disso, tá ligado? Só que tem coisa que nega, é muita chutação de balde já também, né? É só pra fazer graça que a galera faz. Não, e eu, antes que me chamem de hipócrita, cara, tipo, a hipocrisia. Eu tenho uma máquina dessa, e eu já tomei essas capsulazinhas uma época. Mas, cara, todo mundo na minha família olhava um pro outro e falava assim, cara, olha aquela pilha ali. Porque a gente não jogava no lixo, a gente começou a pegar para abrir ela e reutilizar a capsulazinha, né? E o café por dentro como adubo. Mas tudo bem, a galera não faz isso, mas a gente começou a fazer isso. Começou a empilhar, velho, as capsulazinhas de uma forma tão absurda, chegou no teto, assim, se eu empilhasse tudo. Em pouco tempo, cara, acho que em menos de um mês, o negócio já tava do tamanho de um teto, assim. Tudo bem, a gente toma café, mas não é tão absurdo assim. Eu fico pensando um lugar, assim, que tem mais gente, ou até mesmo... Uma cafeteria. Um estabelecimento, alguma coisa assim, usando essas capsulazinhas. Cara, a quantidade de lixo absurdo. Nossa, essas empresas mesmo, né, mano? Mais chique que quer pagar de empresa rica, né, mano? Tiraram as máquinas de café expresso e começaram a botar essas pros clientes, né? Aí, nossa, aí imagina, velho. Daí vai chega os caras lá, o cara tomava uns 5, 6 de uma vez, né, velho, no negócio. Exatamente. Bom, e correndo o risco da galera ficar ainda mais brava com a gente aí, chamando a gente de eco-chato e tal, as cápsulas de café são um assunto que não realmente não entram tanto assim, né, nas discussões de meio ambiente. Entram um pouco, mas não tanto, né? Mas tem um outro também que também não é o principal foco, geralmente o plástico é mais atacado, entre aspas, né? Mas que são as fraldas, né? Descartáveis, que são um poluente incrível, assim, e pela quantidade, né, cara, que é absurda. Eu abri o site eCycle aqui para pegar uns dados sobre fraldas e eu vou ler aqui um trechinho. Em média, 6 mil fraldas são utilizadas e descartadas nos 3 primeiros anos de vida de um bebê. 6 mil fraldas de um bebê. E cada fralda leva cerca de 450 anos para se decompor no meio ambiente. No Brasil, o consumo de fraldas vem aumentando. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, foram 5,6 bilhões de fraldas vendidas ao consumidor do mercado brasileiro no ano de 2009. 5,6 bilhões em um ano. E aí, em 2009 isso. Aí pula para 2014, esse número vai para, arredondando, 8 bilhões de fraldas. Aí o Brasil ficou no terceiro maior consumidor de fraldas descartáveis do mundo. Ou seja, em 2014, o Brasil era o terceiro país que mais consome fraldas, com um total de 8 bilhões de fraldas por ano, em 2014. Isso era o terceiro país. Agora, imagina somando tudo, que a maioria dos países fazem uso, né, da fralda descartável. Eu entendo que é muito difícil mesmo. Também, se eu fosse pai, não ia querer ficar metendo a mão na sujeira lá para lavar e tal. Mas é uma coisa pro meio ambiente extremamente nociva, né, cara? E é uma coisa. A galera, então... Vai você lavar a bosta da criança lá na fralda de pano. Mano, não tenha filhos. Resolve o problema. Tá ligado? Não, mas acabou. É sério, mano, que a galera vai falar, ah, então volta a 1300 aí, onde a galera não tinha fralda ou ficava usando fralda de pano. Mas, cara, já tem uma nova fralda de pano, que ela é parecida, né? Ela tem até uns elásticozinhos e tal, que você pode descartar, mano. Mas é uma coisa que a produção é muito mais limpa. Quando você descarta ela... Gigante, né? Você vai descartar só o refil, vamos dizer assim, vai. Não, e fralda é uma coisa complicada, porque o pessoal pode falar, ah, nossa, vocês são acuchados, vocês querem que a gente vive no passado. Mas não, mano. Pega as ideias do passado, melhora com tecnologia legal, ou até mesmo pega uma coisa que existe e muda o material, mano. Foi o que eles fizeram. A gente não tá falando pra enrolar teu filho no pano de prato, tá ligado, mano? Uhum. Não é assim, né? Nem pra botar ele no quintal e ficar com a mangueira lavando, né? Mas. É, ou você ensina ele desde criança, assim, quando vai no banheiro, você já segura ele na privada, assim. Ou limpa, ou você limpa ele no vapo, tá ligado? De longe. Aaron demonstrando zero conhecimentos parentais. Eu só sei assim, que ainda tá tudo bem, é um problema bem sério, e mesmo a fralda de pano, eu tava vendo aqui os valores, né? Tipo. De fralda de pano, ela não é muito barata, não, sabe? Tipo, ela. Não, mas não é, mas a fralda de pano, tipo, por mais que eu ache, realmente é meio nojento você lavar a fralda que vai tacar onda, vai lavar a bosta no seu tanquinho que você lava. Mano, mas é seu filho, velho. Você tem nojinho do seu filho, sabe? Não, o problema é nojo. Não, o problema não é o nojo da criança. O problema é você vai jogar bosta no ralo que você lava a roupa, tá ligado? Mas enfim, velho. Mas o problema não é nem isso, tá ligado? Tipo, ah, beleza, é caro. É caro, mas diferente do tipo de um caderno de coisa reciclável, tipo, ah, beleza, eu vou pagar R$30 uma fralda de pano. Ok, mas quanto que você paga uma fralda descartável? Quantas vezes você vai usar essa fralda de pano e quantas vezes você vai usar descartável? Uma só, então, tipo... Além disso. Né, o tanto que vai durar uma fralda de pano é 20 pacotes de uma fralda descartável, 20, 30 pacotes, né? Ah. Do cotidiano e tal, e como a gente cobrar algumas empresas também, né? Mas agora é massa a gente falar um pouco da questão dos governos e tal, ou até mesmo leis e tudo mais. A gente realmente sabe quais são nossas leis ambientais e o que a gente pode fazer sobre isso, sabe? Pra como cobrar realmente uma ação besta de um governante, alguma coisa que ele acha que é governante, né? Mas tudo bem. É um servidor público que tá ali no, como algum cargo maior do que nós. É, eu acho que antes de mais nada a gente tem que entender que eles, prefeito, vereador e tal, são funcionários da população, né? Então a gente tem que saber que eles estão lá para servir a cidade e a gente tem que cobrá-los, né? Sempre. Vou usar aqui o exemplo de São Carlos. A gente mora em São Carlos. No fim do ano passado teve uma enchente de grandes proporções aqui. Acho que grande parte do país deve ter ficado sabendo porque rolou em tudo quanto é jornal aí, né? Jornal Nacional até. E muito disso, os comerciantes ali perderam tudo e tal, foi uma coisa bem feia que tem impacto até hoje, né? Tem loja fechada aí e tal, tem gente que perdeu muitas coisas aí, moradores da região ali, de algumas regiões e tal. E muito da causa disso se deve ao desrespeito ao meio ambiente, né? Porque São Carlos, o centro de São Carlos, foi construído numa área de várzea, né? De alagamento natural do rio. Aí o rio teve o seu leito alterado, fizeram uma linha reta, tamparam tudo, a cidade é pouco arborizada, principalmente nessa região ali central, e aí é a receita do desastre, né, cara? Uhum. Então essa é uma situação em que a população tem que se mobilizar para cobrar, para que problemas desse tipo, já que foi feito besteira décadas atrás, muitas décadas atrás... Na verdade, faz mais de 100 anos que está assim. Exato. Então, assim, hoje com o crescimento populacional, né, toda aquele impermeabilidade do asfalto, né, do solo, né, começa a trazer mais prejuízo, vai piorando a situação, as enchentes vão piorando a cada ano, né? Com certeza. Sem contar uma coisa, a maioria dos a gente está falando da nossa cidade, né, mas eu duvido que quem está ouvindo a gente não tenha problemas de enchente na cidade deles também, a menos que viva numa cidade pequenininha e mais no campo, né? Mas mesmo assim, se você for pensar, aconteceu desde a época, né? Quando a gente estava construindo cidades perto dos rios e tudo mais. Mas se você for ver, hoje em dia o governante, ele fala o quê? Vou fazer o quê? Vou tirar todo mundo daqui e devolver o rio ao normal? Aí você responde, sim. Revitalismo Rio, cara. Tipo, seja o cara que vai realmente começar uma obra, que a gente sabe que não é uma obra fácil, a gente sabe que não é uma obra, tipo, não custosa, é custosa pra caramba, porém, fica mais barato a longo prazo, né? Você vai gastar um pouquinho mais agora do que, por exemplo, você todo ano ter que pegar, chamar um monte de engenheiro para poder continuar fechando o rio, fazendo um monte de coisa, né? E tentando organizar o negócio, mandando água mais rápida, inclusive, para outro lugar. Uhum. Tentando resolver paliativamente o negócio. Quando a resolução real do negócio é tirar o centro dali, revitalizar o rio, criar um puta parque da hora e mandar o centro para outro lugar, cara. Mais alto, mais estruturado, sabe? Com Sim. apoio da população, inclusive. Seria claro. Show de bola. Mas me responde quem que quer começar um negócio desse. Pois é, e assim, guardadas as devidas proporções, mas imagina um parque como o Ibirapuera, por exemplo, ou até mesmo o Ricão. O Bicão. Isso. Bicão. Ou até mesmo o Bicão. Né, ali no centro, com bastante árvore, com um lago largo ali para, né, receber aquele grande volume de água que vem ali e tal, cara, ia ser um lugar para passeio das pessoas e para proteger também aquela área, né, cara? Parece uma solução extremista, né? Você fala, pô, vai tirar todo o centro dali, e inclusive muito difícil, muito burocrático, acho realmente improvável inviável. Que aconteça, inviável, até por conta de fábricas centenárias que existem ali, né, lojas e tal, internacionais inclusive, que dificilmente vão abrir mão do espaço e tal, e aí o prefeito fica com aquela bomba na mão de tipo, se eu fizer isso, a fábrica pode sair daqui para uma cidade vizinha, né, tem toda aquela história que é burocrática, mas parece a solução mais correta mesmo, né, porque essas soluções que eles fazem ali na... perto da linha do trem, soluções não, né? Essas reformas... Não soluciona nada, né? Não soluciona nada, exato. Até deu uma diminuída de uns anos para cá e tal, uns governos anteriores aí, mas resolver o problema não resolve, né? E aí, além dessa reclamação do prefeito aí, né, de, não só desse atual, mas de anteriores também, eles sempre jogam a culpa na administração anterior, né? Ou em várias anteriores, falam, não, mas isso não é culpa, não é minha, porque... Isso vem acontecendo há muito tempo. Sim, é verdade, mas quem tá no cargo agora é você. Então, dá um jeito aí, parceiro. Não, eu fico pensando uma coisa. Você pode ser aquele prefeito ou aquele administrador, que seja, que vai simplesmente culpar a administração anterior, não fazer nada e fazer a mesma coisa que a administração anterior fez, ou não fazer, né, no caso. Ou você pode ser aquele que mudou todo o jogo. Simplesmente conversou com a população e falou, ó, não tá dando mais para fazer isso, a gente tem muita perda. Porque é um gasto público também, tomar conta de todos esses, né, essas enchentes e tudo mais. Por que não, sabe, utilizar nossos impostos da forma correta pela nossa qualidade de vida, né? E realmente conversa com a população, sabe? Faz um financiamento coletivo, alguma coisa, sabe? Faz um projeto legal mesmo e cria a revitalização. Aí você fala, ah, mas a ideia eu não sei o que eu vou fazer. Aí já é mentira. Porque o que tem de profissional, o que tem de gente e exemplos, tanto lá fora, né? Tipo, falando fora do país, quanto dentro do país, de coisas que deram certo, que tem a mesma, que foram até piores, mais difíceis de serem resolvidas, né? E foram bem mais resolvidas, melhores, de exemplos e projetos e tudo mais, até de pessoas muito boas, por sinal, aqui dentro da cidade, que o galera não ouve, sabe? Ela não quer saber. Se ouvisse, se levasse em consideração tal, a gente já teria um parque, um negócio assim. Mas você fala, ah, parque. Vai usar parque pra quê? Só pros maconheiros ficarem fumando maconha? Não, velho. Faz um parque urbano legal mesmo, com, sabe, com espaço pra galera comer alguma coisa, pra galera andar de bike. Da mesma forma que o Mercadão ali recebe shows, num parque você pode fazer isso também, né? Imagina que legal você fazer um mini Woodstock sem drogas, óbvio. Um mini Woodstock ali, sabe, com um showzinho de rock, um negocinho legal ali no centro. Seria show de bola. E outra coisa que você comentou, o que não falta em São Carlos é estudo a respeito dessas áreas, dessas enchentes. Galera, a gente está falando de São Carlos, mas é óbvio que isso é uma situação que se aplica a várias cidades do país, né? Então a gente está falando mais por morar aqui e ter conhecimento um pouco maior, assim, ter a vivência, né? Passar nesses lugares, ver essas enchentes e tal. Mas... tem muito estudo, tem muita coisa feita, o que não falta são soluções, né, ou ideias, né, do que fazer ali, e tem muita coisa a ser feita para resolver esse problema, mas parece que passa ano, entra ano, não acontece nada disso, né? Depois que vem toda aquela desgraça que a gente vê na TV, aí vai, corre atrás do governador do estado, tal, para tentar diminuir o problema ali, mas acaba não acontecendo. E uma coisa que eu ia comentar, que eu lembrei agora, é que, por sorte, cara, apesar de sempre a gente ter essas grandes enchentes aqui em São Carlos, a gente não tem perdas de vida, né, na cidade. Exatamente. É raro de acontecer, cara. Nessa última, inclusive, foi por muito pouco, né, cara? Teve algumas cenas ali assustadoras que a gente viu pai e filho Sim. sendo arrastado e tal. E não, foi por sorte, cara. Por pura sorte, Eu acho que é porque foi muito asfalto sendo sorte. arrancado, caminhão sendo arrastado, né? Não Aquela teve loucura. o caminhão que virou uma latinha de sardinha, porque a quantidade de carro que bateu nele foi absurdo. E, cara, eu posso contar uma coisa que foi, que eu achei legal, assim? Achei legal, assim. Claro que é uma medida super paliativa e temporária, né? Porque é uma coisa que você não tá resolvendo o problema, mas você tá, pelo menos, impedindo um pouco que as pessoas se machuquem previamente, né? Que é a USP aqui, ela fez um sensor, por causa dos problemas que a gente tem aqui, né? Tiveram algumas pessoas que fizeram a pesquisa, e um sensor que, igual aqueles de carro que andam sozinho, sabe? De carro remoto e tal, que ela vê flutuações na água e tudo mais, e ela prevê quando vai ter uma enchente. Então, o que acontece? Além de todos os dados climáticos e tudo mais, ela também prevê quando o negócio vai aumentar de nível e vai sofrer um certo problema, assim, né? E ela já avisa previamente a Defesa Civil, para a Defesa Civil já começar a agir, tirar a galera de lá e tudo mais. Achei isso bem legal. Assim, não é uma solução? Não, mas pelo menos já ajuda o pessoal que tá ali, sabe? Para não ter muita perda, não ficar rezando pela vida ali, né? No meio da água. Não, interessante, legal essa ideia da USP aí, esse projeto. E você mencionou da Defesa Civil. A Defesa Civil também, ela tem um serviço, né, de SMS, onde ela avisa, né, que vai chover e tal, e chuva intensa, com raios. Você coloca o seu CEP, manda o seu CEP para um SMS, né, para esse número, acho que é 40199, e aí eles avisam. Eu me cadastrei, cara, eles mandam sempre. Claro que não é sempre que acerta, né? Mas a maioria das vezes está acertando, sim. E aí fala aqui, São Carlos, Araraquara, Dourado, né? Toda essa região, Escalvado e tal. Não fique embaixo de árvores, não fique próximo a rios, umas coisas assim, sabe? Condições para ventos e raios e tal. Então é um serviço interessante que você não paga nada, tal, se cadastra lá. E numa cidade que a gente está sempre sofrendo enchente, acho que é uma ideia legal assim para você ficar mais esperto, né? Ficar mais de olho, porque essas enchentes costumam pegar a galera sempre Prevenida. desprevenida aí, né? Totalmente, porque eu converso com bastante gente que é do comércio e tudo mais ali do centro, e o pessoal fala: meu, o negócio vem rapidão. É Às do vezes nada. nem tava chovendo ali mesmo, né? Tava chovendo um pouco mais pro outro lado. Mas quando o negócio enche, não tem. Em São Carlos, gente, quem tá ouvindo a gente não é daqui, o terreno é tem muitos subidas e descidas, né? No caso. E o que acontece? São depressões, assim. Então, o centro são duas descidas pro centro. Todo o rio ali, né? Tipo, só que é bem íngreme, então a água vem com tudo. Sem contar que as obras, se fosse o um rio normal, tudo bem. Ele ia ter a vazão dele e acabou. Agora, o problema é que tiveram tantas obras que deixaram a água super rápida, né? Tipo, correndo rápido, Linha canalizar reta. o rio, então em linha reta, né? Retificar o rio e tal. E sem contar que o final de toda essa água é um caninho, assim, que tudo bem, ele é gigante. Mas para esse volume de água, ele parece um caninho, assim, de ralo de pia. E é complicado. Exato. A vazão da água ali, né, onde teria o escape, ali que começa a acumular e encher, né? E encher tudo para trás ali. Claro que não tem uma solução simples, né? Que nem você comentou, de mover o centro dali e tal. Mas tem várias coisas que dá para se ir fazendo e trabalhando e para ir diminuindo esses problemas, né? E além da gente cobrar vereadores e prefeitos, eu não sei se vocês vão concordar comigo quanto a isso, porque eu acho que, na verdade, isso é obrigação de todos, mas eu acho que principalmente aqueles que se elegem com uma bandeira ambiental, né, em prol do meio ambiente e tal, talvez deveriam ser mais cobrados, eu acho, porque A gente já viu alguns governos serem eleitos com essa bandeira ou com a ajuda dessa bandeira, né? E aí, quando chega lá, não faz nada daquilo, né? Ou pelo contrário, faz o oposto do que foi prometido, né? Exatamente. Então, é assim, o meio ambiente tem esse poder até de voz na população, em uma parte da população. Então, se a pessoa consegue chegar lá com a ajuda disso, então que ela cumpra as promessas que ela fez quanto a isso, porque vai ser para benefício de todo mundo, né? Eu acho que tem muito esse problema mesmo, né? Porque a gente, como população normal, né? Porque eu, você, o Aron, né? O pessoal, muita gente que ouve a gente é da área ambiental, é biólogo, é pesquisador, ou até mesmo gosta, né, dessa área, por isso que tá ouvindo a gente também, né? Mas se for pensar, a grande parte da população não foi, vou falar treinada, mas não é bem isso, né? Não foi assim, estudada, não teve um direcionamento para entender mesmo a importância do meio ambiente e entender que, tipo, é um monte de coisa que já caiu por terra, né? Tipo, ah, os recursos são ilimitados. Não são, sabe? É coisas do tipo. Nem você falou, ah, não existe fora, não existe jogar fora. Isso é uma coisa que, se você for ver, poucas pessoas têm essa noção, né? Porque estudaram, porque se interessaram e tal. A gente não pode culpar necessariamente toda a população, mas é aí que entra. É nossa responsabilidade, e especialmente a responsabilidade das pessoas que têm mais poder, né? De escolha, de decisão e tal, que são os governantes que tiveram essa parte mais ambiental e tal, de poder realmente empoderar esse pessoal, de ter um direcionamento, né? E uma instrução correta em relação ao meio ambiente, não ficar lançando fake news por ganho próprio, entre outras coisas que a Exato. gente vê com problemas, né? Então, realmente, é responsabilidade, sim, de todos nós poder realmente ampliar esse conhecimento, né? Como é que eu posso dizer? Essa importância é tão grande, porque senão a gente não sobrevive nem um pouco. E a gente tá meio longe, eu acho, de ir para outro planeta. Sobreviver em outro planeta. Desculpa aí, gente, mas. Ah, nossa, então. o Elon Musk vai conseguir levar a gente para Marte. A gente quem? Entendeu? Vai só ele e o Jeff Bezos. Exatamente. E o tio da Havan, né? O velho da Havan. Meu Deus, nem é pobre perto deles. Eu tô zoando, claro. Mas Não, mas eu concordo com o que você falou. E só voltando para complementar na parte que eu falei que os vereadores ou políticos, qualquer aí, né, prefeito que foram eleitos com a bandeira ambiental devem ser mais cobrados, eu acho que eles têm mais possibilidade de ir atrás, né? É mais provável que esses candidatos, ou melhor, que esses políticos, vão atrás de fato das pautas ambientais que façam elas acontecerem, né? Por isso também que acho que tem que ficar mais em cima, tal, que acho que é muito mais provável sair alguma coisa dali do que um cara que é negacionista Assim. das mudanças climáticas e tal. Aí é mais complicado. Inclusive, uma coisa, não só, como o Flávio falou, tipo, ele falou para cobrar, né? Mas não só cobrar, gente. Tipo, se vocês têm. Ele é servidor público, a gente tem voz em vários momentos, assim, né? Só você ficar sabendo que audiência pública, de um monte de coisa, que sim, eles não fazem as coisas sem. Eles são obrigados, né? A fazer audiência pública quando eles vão aprovar algum projeto, alguma coisa assim. E não só nesse momento, mas antes disso, também, sabe, entrar em contato com os pesquisadores da sua cidade, cidades vizinhas, tentar entender mesmo por que que aquilo acontece. Por exemplo, pessoal de São Carlos, tentem entender por que que o centro tá sempre alagando. É culpa do prefeito? Não, não é culpa do prefeito, entendeu? É uma coisa muito diferente, é uma coisa que foi de anos e anos. Tem solução? Tem, mas você tem que conversar com as pessoas que estão estudando isso, e não as pessoas que, ah, vamos contratar um engenheiro para ele poder fazer uma obra pública aqui. Gente, não é assim que funciona. Você tem que contratar as pessoas que têm noção, do que estão fazendo. Não que o engenheiro não entenda, mas assim, é uma obra que você precisa de uma coisa, de um entendimento e de uma colaboração de vários profissionais que realmente estejam ali com vontade, sabe? Com querendo mesmo. E você, como população, pode realmente ajudar o seu prefeito, vereador que seja, a ter outras ideias, a ter outras alternativas que vão ajudar a sua própria cidade. Então, seja cívico, né? Seja um cidadão completo, não só na hora de votar ali e de cobrar os seus direitos. Pois é, e não só isso também, mas também fazer a sua parte, né? A gente está em 2021, já passou da hora de saber que se você não encontra uma lixeira, você pode segurar o lixinho até encontrar ou levar para casa mesmo. E saber que aquele maço de cigarro, aquele pacote de Ruffles que você joga na rua, vai ter uma consequência, né? vai cair tua mão se você segurar o lixinho, dois quarteirões até achar uma lixeira. Hoje em dia tem lixeira a cada um, dois quarteirões tem uma lixeira, cara. É, então. E mesmo que não tivesse, né, cara? Não justifica jogar na rua, né? Mas, pô, já tá na hora da gente entender que já passou da hora, né? Porque, pô, aprendi isso daí quando eu era criança, lá no fim dos anos 80. Minha mãe já me xingava se eu jogava um papel de bala no chão, na rua, né? Mas, pô, meu, já passou da hora da gente entender as consequências dos nossos atos, né, cara? De saber que... O que adianta você olhar aquela cena de destruição do centro ali de enchentes e tal, e aí no dia seguinte você tá jogando papel na rua, tá jogando pacote de bolacha, que quer que seja, né? Não tô dizendo que isso é 100% culpa da população, que aquelas enchentes só acontecem porque a galera tá jogando pacote de Doritos na rua, mas tem sim sua parcela de culpa. Uma coisa que é complicada, Flávio, nesse ponto, é que assim, naquela época, a população ela tinha uma noção, entre aspas, né, de que se ela fizesse esse mínimo, né, que é fechar água quando você está escovando o dente, tomar banho mais curto, entre outras coisas, não jogar lixo na rua, reciclar e tal, ela ia resolver o negócio e tá tudo bem, fazer a sua parte. Uhum. O grande problema Sim. É que hoje, quem é o maior poluidor, o maior utilizador de água, os maiores problemáticos, né, que criam as maiores problemáticas gerais, são realmente as grandes empresas, indústrias, corporações, governos e tudo mais. E Eles são, assim, de porcentagem, mais de 90% da culpa, sabe? Então, exatamente. Você, população, né? Então, nós, população com internet, com coisa, é a sua obrigação, na verdade, saber, sabe, tipo, dessas coisas, e cobrar mesmo, e ainda buscar alternativas, e por que não, sabe? A gente tá num momento de startup, num momento de empreendedorismo, inventar alguma coisa, ter uma ideia e colocar ela em prática com um grupo de amigos que pensa igual. Vale muito a pena, sabe? Você poder... Não tô falando pra você inventar a roda, não é isso. Mas pelo menos pra você ajudar positivamente, não negativamente, todo esse problema que a gente vê até hoje, né, e a gente não vê muita solução sem ser tirar, vamos dizer, esse poderio negativo que a gente tem por aí. Não é tirar o cara do poder, não é isso. Mas as ações, né, o tipo de ação e tudo mais que a galera continua burlando lei ambiental, fazendo o mínimo ou fazendo uma coisa que a gente chama de greenwashing, né, que é aquela empresa bonitinha que, olha, temos o selo tal, nós fazemos coisas recicláveis e biodegradáveis e tal, aí quando você vai ver por trás, não é nada disso, é todo um scam, né, que seria uma enganação, e aí uma farsa. É farsa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente vê, como a gente cobra, e é para cobrar mesmo. Claro. Eu até não ia entrar nesse ponto aí da questão das indústrias e tal, porque é um assunto que pode se prolongar muito, mas de fato tem essa questão da galera sempre, que também é uma campanha que eu ouço desde criança, né, pra gente economizar água, escovar o dente com a torneira fechada, né, não lavar calçada e tal, mas mesmo com todos esses exageros, não tô dizendo que tá tudo bem desperdiçar água, não é isso. Exato. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Quanto mais pessoas fazendo a sua parte, melhor. Mas também, se a indústria fizesse a parte dela, tivesse um consumo menor, seria melhor ainda, né? Mas é fato que o consumo da indústria é infinitamente maior do que o consumo da população, mesmo com exageros, né? Mas, mais uma vez, não tô falando, o cara do biologismo falou que pode tomar banho de uma hora e meia, não é nada disso. Vamos tentar segurar, economizar e fazer a nossa parte aí e cobrar o que der para cobrar, né? É que mesmo se toda a população urbana, né, rural e tudo mais, até desperdiçasse de propósito, né, água e energia e etc e tal, ainda assim não seria tipo 5% do quanto que esses, né, tipo, tanto os grandes monocultores, as indústrias, etc., geram de desperdício. Porque desperdício, gente, tipo, a porcentagem de, sei lá, de água que é utilizada numa irrigação, por exemplo, ela é estupidamente desperdiçada ao longo do caminho, no próprio lavoura e tal. É muito desperdiçada em relação a isso. E o uso é absurdo. Mas assim, como então, o Flávio falou, ninguém tá falando para você tomar um banho de 1h30. Mas entenda que se você tomar um dia um banho de, sei lá, 30 minutos, você não é o vilão da humanidade que tá matando todo mundo. Mas se você tem consciência ambiental e sabe desses problemas, você não vai tomar um banho de meia hora ou de mais tempo, 1h30, porque você sabe que, pô, não é legal desperdiçar água de qualquer jeito, né? Então, de qualquer forma, é recurso natural, né? Exato. Então, por isso que tem que mudar a mentalidade um pouco nesse ponto, que é assim, o grande vilão são as empresas, as indústrias, em relação a esse tipo de uso, esses hábitos que a gente tem. Sim, são eles. A população tem uma parcelinha de culpa? Sim, bem pouca. Porém, qual que é a maior parcela de culpa da população? É não cobrar e não saber que aquilo é o grande vilão, sabe? Que como cobrar aquilo e como modificar nossa situação. Não se informar muito também, né? É, e se informar da forma correta, né, mano? É, exatamente. Por canais confiáveis, né? Por veículos confiáveis. Apesar que hoje em dia é difícil ter um veículo confiável. É difícil saber o que é confiável, essa é a verdade. Pois é. Bom, galera, estamos chegando então na parte final, na reta final aí desse primeiro episódio de 2021, primeiro episódio da segunda temporada, 23º episódio no total. A gente espera de coração que vocês tenham gostado e, como de costume, nós vamos para as indicações culturais. Por ordem alfabética, Aron. Então, a minha indicação, acho que vai ser a primeira indicação, cara, que eu vou dar, que não tem nada a ver com biologia, tipo, nada a ver mesmo, tá ligado? Mas acho que é um negócio que é bom falar, cara, porque a gente tá gravando esse episódio dia 8, né? Uhum. E ontem teve um episódio meio lá nos Estados Unidos que teve aqueles lá que invadiram o Capitólio, né? É, o Congresso, né? Sim. E o problema, tipo, não é o que eu quero entrar, se o cara é de direita ou o cara é de esquerda. O problema é você ser um, tá ligado? Cara, o primeiro episódio do ano já vai me dar maior trabalho pra editar, é cheio de pi no episódio. O problema, então, não é a visão política do cara. Beleza, mas o que eu quero dizer, tipo, o problema é você ser um totalmente babaca, tá ligado? Aquele cara lá, não sei se vocês repararam, né? Ele tava cheio de tatuagens, símbolos nórdicos no corpo, né? Sim. E aí tem um monte de gente a falar, ei, ó, galera que curte esse negócio é tudo nazista, é tudo não sei o quê. E, mano, é porque eu sou uma pessoa que eu gosto pra disso, né? E aí a galera fala, aí, ó, o cara fica, tem esses, e eu tenho alguns desses negócios tatuados, tá ligado? Aí nele já vai ver isso sem saber o que é o significado das coisas, já fala, aí, ó, ó o nazistinho aí, tá ligado? E, meu, esses símbolos, eles existem há muitos anos antes de existir qualquer coisa disso. Então a minha indicação é um livro, cara, ele chama Nórdicos, Os Melhores Contos e Lendas, é um box que vem dois livros, né? Que um é um livro que chama Mitos e Sagas e o outro são Contos e Lendas. E ele fala exatamente, é da editora Pandorga. Ele fala exatamente todos esses simbolismos que esse tá usando aí, que não tem nada a ver com o que os caras estavam pregando, entendeu? Então é bom a galera dar uma estudada nisso antes de sair sendo tão escroto quanto esse cara aí de julgar as pessoas que elas usam esses símbolos ou seguem, seja seguir essa religião ou seguir esse panteão, esses panteões, nem só panteão nórdico, tantos esses panteões de deuses antigos, assim, tá um monte de símbolos usado erroneamente, tá ligado? Então acho que é bom a galera dar uma entendida, porque vai acabar sendo igual, né, velho? Esses aí daí pré-julgando as pessoas. É complicado, né, mano? É o Aron indignado. A indicação indignada do Aron. Desabafo. Bom, eu quero fazer duas indicações, então. A primeira é de um episódio que eu participei, que eu fui convidado para... Fui representando a biologismo. Espero ter representado de acordo, né? No podcast Sério Sapiens. É de um pessoal daqui de São Carlos, galera, gente boa pra caramba, e que faz um podcast super legal. Eu indico todos os episódios, na verdade, né? Ainda não ouvi todos, confesso, ainda faltam alguns pra eu terminar. Eu participei do último, junto com o Fernando, da Desabraçando Árvores. E foi um episódio sobre divulgação científica, bem bacana. Participou, além, né, do Fernando e eu, teve a apresentação do Renan e da Gabriele, e foi bem bacana. A gente vai deixar o link aí também para quem quiser ouvir. Achei bem interessante, foi um episódio que foi um pouco longo, eles dividiram em duas partes. A primeira saiu no fim de dezembro, a próxima vai sair agora no fim de janeiro. E o outro, a outra indicação que eu quero fazer, tem a ver com esse episódio de hoje, que é um documentário que saiu na Netflix, chama Minimalismo Já. É um documentário sobre minimalismo, né? E eles comentam sobre esse consumismo desenfreado e tal, falam que a quantidade imensa de itens que tem em média num lar americano, que agora não lembro se é 30 ou 300 mil itens em cada casa americana, isso contando tudo, né? Inclusive mesa, cadeira, a colherzinha, chave de fenda e tal. E aí ele, são dois caras apresentando, eles falam sobre as experiências deles. E é uma coisa bem legal, assim, tipo, no meio do documentário dá vontade de parar o negócio e jogar a coisa fora, sabe? Acho que tem a ver com esse tema de hoje e é um documentário bacana pra assistir. Como entretenimento também é bem legal. Louco, mano, vou ver. Eu em casa tenho um monte de coisinha, mano, é complicado. Então louco, também tem. Memória, assim. E você, Ribas? Cara, eu vou, assim, vou indicar de novo, né, o Triste Oceano, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. É um baita documentário bem, bem pesado, assim, sendo sincero. Tanto ele quanto aquele Terráqueos, né? Que fala da utilização do animal, né, em todos os espaços. Mas, assim, eu vou indicar uma coisa que eu gosto muito. E acho que, como o primeiro episódio do ano, eu já posso dizer que eu vou falar mesmo. Que é jogo de tabuleiro. Não é só War e Banco Imobiliário, sabe? Não é só jogo da vida e essas coisas assim. Hoje em dia tem jogo de tabuleiro moderno, né? São os board games. E assim, eles têm tema pra tudo, gente. Tem tema, não é nem só o tema, tem tema em forma de você jogar e etc. E eu, por que eu tô falando isso? Porque além de ele ter, eu tava vendo outro dia, tem mais de 122 mil jogos no mundo de tabuleiro. Tô caramba! Falando. Carta, tabuleiro, etc. Além de ter tudo isso, existem muitos jogos que são ambientalistas, são jogos ambientais que tem temática ambiental, né? Tem um que é Terraforming Mars, que você transforma Marte para poder sobreviver bem. Então você pensa em oxigênio, água e etc. Tem outro que é muito bonito, assim, o Wingspan, tem a ver com os pássaros, né? Tem várias. As artes são maravilhosas dos jogos, né? Que são pássaros, assim, nativos, né? Tudo mais. Aí você joga com os ovos, vão fazendo seus ninhos e tudo mais. E você aprende um pouco de. Não é um jogo educativo, não é aquele jogo que você fala assim, ah, eu tô jogando só pra me educar. Não, é um jogo real mesmo. Você tem estratégia, tem um monte de coisa. No processo você tá aprendendo um pouquinho sobre aquilo. Tem outro que chama Mariposas também, que tem a ver com as migrações, né? Das mariposas e tudo mais. E é muito legal. Tem vários bacana, jogos. Hein? Eu acho que isso vale muito a pena falar, porque o que é um jogo, né? A gente joga desde que a gente é criancinha. E a gente aprende muita coisa. A gente aprende a lidar com as pessoas, a gente aprende a pensar estrategicamente, aprende a perder, a ganhar, a esperar, né? E também a correr quando precisa correr, que é o que a gente comentou aqui no episódio, né? Acho que a maior parte dos nossos comentários foi, galera, a gente precisa começar a ter um pouco mais de consciência ativa, né? Das coisas. Meio que é legal, assim, que os jogos eles te dão um embasamento. É só pra criança? Não. É pra todas as idades e existem jogos bem adultos, por sinal, que não é uma criança que vai entender tudo que tá acontecendo ali. Bem complexo. E eu sei lá, eu sou viciado nisso, né? Adoro esse tipo de coisa, mas porque traz muito pensamento, muita estratégia e coisas pra vida, assim. E aí fica a minha recomendação aí. Joguem jogos de tabuleiro, todos os tipos. Busquem coisas novas e mesmo assim, tem uns baratinhos que dá pra vocês jogarem, vão se divertir. E ainda, nesse momento de pandemia, online também vocês conseguem jogar. Então, é isso. Beleza, então, galera. Fechamos, então, o primeiro episódio do ano. Muito obrigado pra você que sobreviveu até aqui. Mais uma vez, a gente lembra pra vocês ficarem de olho nas nossas redes sociais. Pode pintar algumas lives lá sobre vacinas, muito em breve, no Instagram. Fica de olho que a gente vai divulgar. E é isso, né? O episódio sai na quarta-feira, dia 13. O próximo sai no dia 27. E assim por diante, a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, tem episódio novo do podcast Biologismo. Beleza, galera? Valeu, então. Tchau, aí, tudo de bom, gente? E vamos começar um ano novo, né? Que não seja o ano do Mad Max mesmo. Se for, galera, comece a tocar água aí, porque é o jeito. Economizem água no fim do episódio. Galera, estoquem água. É verdade, né? Tipo, eu sou o cara do bebam água, agora é só estoquem água. Bordão. Valeu, então. Falou. Oi, galera. Falou. Vai, Butantan! Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum.